Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gustavo Matarazzo, do Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré. Este podcast é parte do material para o curso de extensão em Fundamentos Teóricos da Administração. Neste episódio, utilizaremos a metáfora das máquinas, isto é, o que acontece se enxergarmos as organizações e os seus processos de forma mecanicista. Ao usarmos metáforas, estamos colocando uma lupa que destaca algumas características das organizações e também deixa outras de lado. Nosso episódio de hoje será dividido em máquinas, onde falaremos da importância social delas. Depois, destacaremos as características das organizações burocráticas. Em seguida, falaremos sobre as origens da teoria clássica e da administração científica. Falaremos de cada uma delas e, por fim, apresentaremos as forças e limitações de utilizarmos essa metáfora. As máquinas foram centrais nas revoluções industriais, em especial na primeira, que teve início em 1750 e acabou por volta de 1850 na Inglaterra, e também na segunda, que foi de 1850 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nos Estados Unidos. Durante esses quase dois séculos, as máquinas transformaram radicalmente as atividades produtivas, o que fez com que os pensadores adotassem teorias mecanicistas para explicar, por exemplo, a mente e o comportamento humano. Ao adentrarmos em um restaurante de fast food, enxergaremos rotinas e ações extremamente precisas, o que garante certa previsibilidade ao tempo de preparo e ao padrão que nosso pedido irá obedecer. Ao espiarmos por detrás do balcão, visualizaremos uma verdadeira linha de produção de hambúrgueres, que funciona de forma mecânica e repetitiva. Esse tipo de organização foi planejado ao formato de uma máquina, e espera-se que os empregados se comportem como se fossem partes dela. No início do século XX, encontramos uma teoria da organização e da administração que sistematizou esses conhecimentos. Tal contribuição veio do sociólogo alemão Max Weber, que desenvolveu análises e paralelos sobre a mecanização das indústrias e as formas burocráticas de organização. Definiu, então, o que seria burocracia, sendo uma forma de organização que enfatiza a precisão, a rapidez, a clareza, a regularidade, a confiabilidade e a eficiência, atingidas por meio da criação de uma divisão de tarefas fixas, supervisão, hierarquias, regras detalhadas e regulamentos. De maneira geral, esse tipo de organização deixa claro que, para que ele exista, foram pensadas relações ordenadas, com partes claramente definidas e em uma determinada ordem. Essas organizações devem funcionar de maneira rotinizada, eficiente, confiável e previsível. Isto é, para cada tipo de problema, já se tem uma ação previamente pensada para ser implementada. Os autores da teoria clássica, como o americano F.W. Mooney e o inglês Lindau Wick, encabeçados pelo francês Henri Fayol, apresentavam a ideia central de que a administração é um processo de planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Esses pensadores contribuíram para várias técnicas aplicadas nos dias de hoje, como administração por objetivos, APO, os sistemas de planejamento e programação de orçamentos e outros métodos que se baseiam no planejamento e no controle racional. Esses conhecimentos indicam para a necessidade de desenvolver padrões de cargos precisamente definidos e organizados hierarquicamente, por meio de linhas de comando ou de comunicação. A expressão disso está nos organogramas organizacionais. Entende-se que os padrões de autoridade abarcam as responsabilidades nos cargos e o direito de dar ordens e exigir obediência. Assim, ao se expedir um comando, ele, teoricamente, sairá de cima da organização e fluirá precisamente pelos canais organizacionais, criando um efeito previamente determinado. A teoria da administração clássica entende que as organizações devam se comportar como sistemas racionais que operam da maneira mais eficiente possível. Nesse contexto, desenvolveram processos de seleção e treinamento e destacavam que as pessoas deveriam se adequar às exigências da organização mecanicista. Administração científica. Frederick Taylor foi um engenheiro mecânico que viveu entre o final do século XIX e o início do XX. É considerado o pai da administração científica, além de ter se tornado um dos autores mais influentes de seu tempo. Também foi bastante criticado. Taylor desenvolveu sua teoria a partir de 5 princípios básicos, a saber: primeiro, os gerentes que devem organizar o trabalho dos trabalhadores. Os trabalhadores devem simplesmente implementar isso na prática. Segundo, os métodos científicos devem ser utilizados para determinar a forma mais eficiente de fazer o trabalho. Terceiro, seleção da melhor pessoa para desempenhar o cargo. Quarto, treinamento dos trabalhadores para serem eficientes. Quinto, fiscalização do desempenho dos trabalhadores. Taylor desenvolveu estudos de tempos e movimentos que possibilitaram padronizar as atividades do trabalho. Para tanto, era necessário observar detalhadamente e medir o trabalho, para que assim fosse possível descobrir o melhor modo de fazer as coisas. Tal cenário possibilitou que as responsabilidades fossem fragmentadas e altamente especializadas. A mecanização é, portanto, um processo de redução de procedimentos complexos a agrupamentos de movimentos separados, que podem, assim, serem reproduzidos à vontade. Agora veremos as forças e limitações de enxergarmos as organizações como máquinas. Em primeiro lugar, essa metáfora ajuda a analisarmos as organizações que apresentem tarefas contínuas a serem desempenhadas. Em segundo lugar, é importante termos um ambiente suficientemente estável. Em terceiro lugar, a produção deve ser exatamente de um mesmo produto. Em quarto, a precisão tem que ser uma meta organizacional. E por último, os funcionários devem se comportar com aquilo que foi planejado por outro para eles fazerem. Bom, já como limitações, temos os processos de criação de formas organizacionais que lidem com situações de mudanças. Em segundo lugar, resultar em um tipo burocrático sem significado e também indesejável. Em terceiro lugar, os interesses daqueles que trabalham na organização podem se sobrepor aos objetivos organizacionais. Em quarto e último, pode haver um efeito de desumanizar os empregados. Bom, como referência para o episódio de hoje, temos o livro Imagens da Organização, de autoria de Gareth Morgan, editado pela editora Atlas. Também utilizamos a música tema do seriado The Office. E agora, como forma de auxiliar ainda mais na compreensão das limitações de se enxergar as organizações como máquina, fica a música Admirável Chip Novo, da cantora baiana Pitch. Sistema.